Para todos, sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Abrimos a emissão de hoje da Nota 7 com Marcha de Alfama, uma conhecidíssima marcha, aqui ao acordeão de Filipe Brito. E esta música serviu para ilustrar, ou esta entrada serviu para ilustrar, aquilo que vai ser o nosso Nota 7 de hoje. Música festiva, bem disposta, totalmente portuguesa, temas bem conhecidos de todos nós. E marchas, em muitas das situações, não importa quem a toca, o que importa é que a toque bem. Ora, o que acontece com todos os acordeonistas que aqui vamos ter? Abrimos esta emissão então com a Marcha de Alfama, ao acordeão de Filipe Brito. Agora vamos ficar com Vitorino Matono e a Toada Algarvia. É um corridinho, tal como é o corridinho de São Mamede, o corridinho de São Domingos. Isidro Batista e o seu conjunto são eles que nos vão acompanhar também neste corridinho de São Domingos. Corridinho de São Domingos, que isto no dia 2, quando no dia 31 houve a corrida de São Silvestre. Ora, nem mais. Inês dos Santos vai fechar esta seleção de três temas com Arraial de Festa. Já viu? São músicas bem dispostas para a sua tarde de domingo, enquanto, por exemplo, faz o almoço, ou ultima os preparativos do almoço, por que não? Ora, vamos lá então corridar um bocadinho com estes três temas e eu vou voltar daqui a pouco com mais música. Fique bem e até já! We'll be right back. ficar com Gota Velha, um clássico da música instrumental e não só, mas da música folclórica acima de tudo. Vamos ficar com Gota Velha, dizia eu, com Kim Barreiros, que na altura era um acordeonista em ascensão, isto nos anos 70. Vamos ainda ficar também com Siegfried Zug, aliás, vou ver se consigo dizer isto direito. Siegfried Zug. É assim que se chama este acordeonista austríaco, ao que tenho informação, ele que nos vai trazer a Marcha dos Centenários. Quem não conhece esta Marcha dos Centenários? É tão festiva, tão bem disposta e, claro, toda a gente conhece. Ora, pois muito bem, são estas duas músicas que vão anteceder à minha próxima intervenção, que será a última. Vamos à música então? Até já! assim, estimadíssimos ouvintes, que chegamos ao final de mais um Nota 7. Hoje, então, com muita festa. Vamos agora dar um passeio a Alt para fechar esta emissão. Alt, para quem não sabe, é ali daquela zona do Algarve. Não sei exatamente quais são as zonas limítrofes, quais é que são os arredores, mas Alt é ali uma zona de Algarvia. Vamos depois ficar com maluquices. E se o primeiro tema é interpretado ao acordeão de João César, o segundo é interpretado ao acordeão de Siegfried Zug. Ou Zug, aliás. Siegfried Zug. É ele que vai fechar esta edição de hoje, do Nota 7. Ontem não houve, mas houve hoje. E espero que tenham gostado desta seleção musical especialmente festiva para comemorarmos a passagem do ano de 2010 para 2011. Vamos à música então, vamos então dar este passeiozinho a Alte com João César. Até para a semana!